Voltei, amiguinhos e amiguinhas, para mais um podcast, Cozinhando com os Deuses. Hoje vamos trazer a receita... Cala essa boca, elfo do inferno. Começa agora, Dragões do Sol Negro Podcast. Aqui quem fala é Minaro Urso. Aqui é o Bomber, defendendo a classe dos bárbaros. Aqui é o Medunha, azucrinando a classe dos bárbaros. Rogério, monge da dungeon, entrando em fúria. Diego, terminando as flexões de braço para começar o pod. Aqui é o William novamente com vocês, Hunter Sans. Vitor, tomando cerveja. De Rondônia, tomando cerveja em Rondônia. Com a internet movida a lenha. Welcome to the Barbarian World. A world where destiny has chosen one man to fight evil and protect the innocent. A soldier with the courage of 1,000 savage beasts. A master of war. A mighty warrior of thundering power. The ultimate hero of all time. But unfortunately, it's not this guy. Huh? What? What the fuck is wrong with you people? Bom, os bárbaros são uns caras que usam tanguinha. Quando usam, né, velho? Barbaridade, tio. Definido como bárbaro, todo mundo que não é grego. É, né, sendo que o povo grego era um povo muito macho, né? Dá pra ver pelos 300. Tower Shield, cara. Bárbaro não sabe usar Tower Shield. Mas o escudo era lindo. É aí que tá. Né? Não, eu acho que o Tower Shield é porque cabia dois embaixo, né? Mas é por causa dos gregos serem todos aqueles politizados, estudiosos, né? E eles achavam que só eles tinham o conhecimento, né? E quem não tinha o conhecimento eram os bárbaros. É, os gregos eles tinham uma hierarquia social em que eles, digamos assim, os gregos, o cidadão era o homem grego. Aí a partir dali começava, mais abaixo estaria a mulher, depois os animais e por último, bem lá embaixo, estariam os bárbaros, ou seja... Os não gregos, os outros povos. Depois dos escravos ainda. Depois dos escravos. Mas de acordo com o que vocês falaram, a ignorância era uma bênção, então, hein? Mantinha sua integridade. É, mas isso que o Rogério falou explica-se. A concepção deles filosófica de amor era bem isso, que só era possível entre os iguais, né? Behold your new master. Mas era uma maneira pejorativa, né, cara, de se referir aos outros povos, aos turcos, aos, é, enfim, aos germânicos, os celtas. O Rodrigo Santoro nos 300. Isso, porque justamente eles pensavam que o amor mesmo é só entre dois homens. A mulher era... Ele era devido à reprodução. Ainda bem que mudamos isso. Olha, se você parar pra pensar, hoje em dia não mudou muita coisa, não. É, aí, aqui mudou. Behold your new master. Mas da onde que começou, então, a chamar os bárbaros daí, os caras fortes de tanguinha? É, isso é estereótipo, né, cara? Você vê, os caras tratavam, porra, você tinha imperadores que eram de outros povos que não andavam de tanguinha, porra. Não, cara, se você olhar lá na história, tem lá os gladiadores, cara. Os gladiadores nada mais é do que, eu acho, né, os bárbaros que lutavam pra entreter as multidões, né? Tinha gladiador que era romano também, cara. É, se bem que o cara era prisioneiro, o cara só usava o pedaço de pano que eles davam pra ele usar na prisão, né? É que, na verdade, eles estavam ali na arena pra divertir, né? Não, mas é que também na a prisão tinha muito negócio de doença, né, cara? Então, também, quanto menos tivesse roupa, menos pelo, menos cabelo, não daria tanta doença. É, exatamente, vai gastar lá os níqueis lá pra fazer roupa pra bárbaro, cara, pra gladiador. É, exatamente. Vai. É, mas então só me explique uma coisa, assim, como existem então bárbaros anões, né? Que os caras então são anões turcos, né? São econômicos pra caramba na tanguinha, né? Dá pra matar uma raposa, dá pra fazer uma tanguinha pra três, já. Eu acho que essa história do bárbaro de tanguinha começou com o Conan, hein, cara? Na verdade, as roupas deles eram feitas com couro, né, cara? E eles tinham uma certa dificuldade, que era de caça de animal e tal. E aí era mais fácil fazer sunguinha e uma capa grande do que qualquer outra coisa. Bom, considerando assim que muitas dessas das tribos, os povos bárbaros eram nômades, né, cara? A única coisa que eles poderiam produzir, assim, de onde eles ficaram transitando de um ponto ao outro, né, imigrando, estava mais acessível a animais e, bom, tinha que matar, era mais fácil matar, curtir couro e usar. É, mas como eu falei, assim, uma raposa dá pra vestir três anões, né? Ou cinco halflings, cara. Eu acho que isso daí tá mais ligado a gente, tipo, uma raposa, assim, pros Gengis Khan e a gangue dele. Ô, Gengis Khan, né? Não é aquela panela que faz churrasco? Ah, o clássico é o Viking, né, cara? O Viking é o clássico. Não, o clássico é o Bob do Caverna dos Dragões, que é apaixonado pelo Uni. Uni! Tem um unicórnio e vive com a mão naquele pauzão lá. Esse é tenso, esse é malvadão. Usa tanguinha e elmo de chifre, né, cara? Esse é o bárbaro clássico. Que apaixonado pelo Uni. Você tá bem de bárbaro, hein? Cara, eu tenho certeza que agora quem escutou falou Uni, velho. Bob era chifrudo? Com quem que o Uni chifrava aí? O chifre no elmo é um negócio do teatro, cara. Exatamente. Eles usavam pra diferenciar. Que era todo mundo igual, só tinha homem no teatro. Porque o Viking não usava chifre nos elmos, cara. Só os druidas que usavam aquele chifre de alce ainda. Tá, e o Asterix? Obelix, verdade. E é legal que a palavra Viking também representa bem o bárbaro, né, cara? A tradução literal dela, assim, tinha o saqueador, né, cara? É o viagem, saquear, é isso que quer dizer a palavra Viking em si. Tanto é que eles não se chamavam vikings, os outros se chamavam eles, porta. Era bem pejorativo chamar alguém. Acredita-se que os pictos tenham sido um ramo celta. Era uma tribo doida lá, que depois falaram que era a tribo anã, depois era... Enfim, depetei no... Você explica que é no Conan, né? Nos contos do Conan, né? É histórico isso. Ah, os escoceses, cara, os pictos. É, sim, mas falaram que os pictos eram pigmeus. Tem os contos do rei Salomão, que eu acho que diz isso. Foi, acho que, é a primeira vez que apareceu, não tenho certeza. Pigmeu? Velho. Historinhas do fantasma, cara. Também é, as historinhas do fantasma. Desenterrou, hein? Assim você entrega a idade, tio. Não eram celtas? É uma tribo celta, é uma tribo celta. É os pictos, os escrotos. Escotos. Quando acho que fizeram mais sucesso. Ah não, velho, o Willam Wallace, cara. Ah, é só no William Wallace. Você que acredita, né, Victor? Aquele filme mudou a tua vida, né? E o que é legal dos bárbaros, que eles tinham medo, até inclusive do William Wallace, é que os caras enchiam o caneco de cachaça antes da guerra. E aí depois ficavam fazendo aquelas bravatas, assim, iam correndo sozinho contra outro exército, sabe? Pois é, louco. Eu acho que a tanguinha facilitava isso também, cara. Lembra como é que eles provocavam? Acrobacia? A tanguinha facilitava a acrobacia na hora da... Também. A sunguinha do apego. Dava pênalti na armadura. Dava, né, uns berros e mostrava as partes pudendas pro inimigo. Não, e tem os Friends Berserk, eles falam dos vikings, que eram os caras que partiam pra dentro, iam matando todo mundo. É porque os caras estavam tudo bêbado, chapado. E aí eles iam, e muitos iam pelado mesmo, cara. Real mesmo. Pra tentar humilhar o outro exército. Olha como eu sou foda, luto com vocês pelado. E... surra de pau mole, os caras davam. Seria um bárbaro. É, curupira. É o verdadeiro curupira, exatamente. Mas eu acho que eles acabavam se fudendo. Essa que é a verdade. E tava outra linha aqui lá não, esperando, né? O neguinho vem correndo pelado, velho. Vai apanhar muito. Amigão, aqui é CA10. Pode vir, né? CA10. Mas eu tava vendo aqui, cara, que os berserkers, eles eram guerreiros que tinham jurado fidelidade ao deus Odin. Então é quase um paladino, assim, meio furioso, assim. Mas o termo o berserk era pra aqueles guerreiros que usavam pele de urso. Enquanto que os Ulfsarks usavam peles de lobo. Eram basicamente essa diferença, os dois tipos de guerreiros que tinham na época. Agora, quanto à questão deles entrarem em fúria, foi Tácitos quem menciona isso pela primeira vez, que guerreiros germânicos entravam em fúria frenética. E a partir daí inspirou o RPG. É, mas é que o Tácito, ele viu exatamente isso. Os caras vindo correndo pra dentro do exército dele, que tava aquela linha romana, coisa linda, bonita, todo mundo do ladinho do outro, escudo protegendo o flanco de esquerdo e o direito do amigo. E de repente ele viu um bando de maluco vindo correndo pelado pra dentro, sem medo de morrer. O cara ficou impressionado, né, cara? Tem os chineses, que eles tinham uma técnica também nos combates, que eles faziam mais ou menos isso, assim, de partir pra dentro de uma forma mais violenta, brutal, assim. Aí os caras conseguiam, por exemplo, sei lá, ele matava o cara, mas não bastava matar o cara, ele tinha que desmembrar um pedaço do cara. Aí no meio daquela sangueira ele saía batendo com o membro do cara, assim, sabe? Com um braço, uma perna, e voando sangue. Tem um nome pra isso, eu não lembro agora. Tem um nome pra isso. É demência. Pô, o cara batendo com uma perna deve ser humilhante, né, velho? A revolta dos boxers na China foi basicamente isso. Eles criaram lá, tipo, um estilo de luta deles lá que permitiam também que eles entravam numa fúria cega e iam basicamente confrontando, assim, todos os estrangeiros que estavam invadindo o país na época. Foi quase um ano de guerra. Haja perna, hein? Haja perna, braço. Eles dividiam, por acaso? Pegavam, cortavam de... Mas era na China, cabeça. China é tudo bem. Cada um... Ah, tá, tem os hunos, né, cara? Os hunos também foram os ancestrais asiáticos que também tiveram... Pô, e os hunos... é legal falar dos hunos, eu acho, porque os hunos revolucionaram o combate, né, cara? Montado, principalmente. Porque eles inventaram o estrivo. É estrivo que fala, né? Não estrivo. Tanto faz. E dava uma vantagem da porra pro cara lutar com o pé apoiado, né? Fora que eles treinavam pra arco com arco, principalmente, atirar com um cavalo a galope. Extremamente difícil, né? É, isso é apelão. Isso que eu vou contar aqui não tem nenhuma base científica, mas meu tio que me contou. Lá vem. Que metade da Ásia tem o DNA do Gengis Khan, meu amigo. O cara não fez. Behold your new master. Então, vamos aos e-mails. Acho que vamos pros e-mails então, né? Tá, então vamos lá, os e-mails. Via YouTube, o SM Games Full. Ele mandou que gostei pá. É, velho, muito bom. Continuem. Sim, okay, senhor chefe. Você que né? Manda, tio. É, a gente tem um monte de diretor, né, cara? Continua se eu quiser essa porra, caralho. Aí tem o Gimikaloski. Realmente divertido. Escuta a galera discutir as controvérsias e assuntos polêmicos do magos, bruxos e etc. Parabéns. Pode interrogação no final. Parabéns. Meio duvidoso, né? Mas tá, tudo bem. Ele quis ser legalzão. Valeu, valeu, cara. Valeu. Deixa eu só pra não esquecer, deixa eu deixar um recadinho aqui. Gui, vai dormir, tá? Tem que estudar cedo amanhã. Sai do WoW. O Chá Poesia. Parece a abertura nossa, né, cara, do Elfo. Caramba, parabéns, rapaziada. Vocês são criativos, pops e bons de discussão. Pops? Merece, nossa, uma, mãe, merece uma rádio só de vocês. Não faça isso, não faça isso. Imagina uma rádio só nós falando 24 horas por dia, gente. Zulu. Que merda. Que merda de ideia. Cara, é porque ele só ouve os podcasts editados, cara. Se ele ouvisse a gravação, ele tem uma opinião diferente. É uma cilada, Bino. Via Facebook, temos o Alê Santos. Muito fera, cara. Só, mano. Kelvin Lima. Isso daí é conhecido. É, dica. Hora de fazer um feed. Dica, vai se catar. Dica, vai pro inferno. O Arthur Vasconcelos mandou 2. KKKKKK, sorrisinho maroto. Emo. Parabéns pelo podcast. Deu até vontade de participar. Vai, cara. Ficar na vontade. A gente não vai te convidar, não, velho. Fica na tua aí. Deu até vontade de participar. Azar o seu. Eu tinha vontade de andar de Lamborghini, velho. Mas não ando. A Natália. Muito bom. Continue assim, aguardando o próximo. Quem te perguntou? Mande fotos. Só se for maior de 18. O meu advogado tá aqui. Mandrová. Só faltou um mago aí. Mandrová. Com esse nome, velho. Com esse nome. Aí o bom me complementa. Mago bom, mago bom morto, é mago morto. Na cara, Flanders! Chupa, mago! Álvaro o Bardo. Bom podcast. Curtinho, mas bem feito. Parabéns, galera. E se vocês quiserem dar uma olhada no post que eu fiz sobre magos, no falando de RPG, não, não eu quero. Agradeço. Não quero. Não queremos. Não. Não queremos. Veio fazer propaganda do nosso pod, hein? Que moral a gente tem. Pô, mas foi o primeiro que escreveu parabéns sem botar um ponto de interrogação ali, né, cara? É verdade. Ah, é verdade. Pois é. Esse é realmente um parabéns. É. Não, então parabéns pra ele que escreveu parabéns. Ah, eu gostei do pai, eu agradeço. De nada. Falou, mano.